Также по порядку связи с Ужерном Мейер и Зелеск находится в отеле Задорский с самым Ужерном. Pode parar de falar. torque só 90 graus, 10 watts. O único tráfego que eu tenho inicialmente é um 767 da Gol, alinhado final no zero, 10 milhas fora. Thank you. Regina, de Santana José, 5-0. Confirmação que o modo Sky está transponder, está em série de frente, confirmou a equipe. agora está 6201, cruza 1600, lançando 1. Estrela Lisa no 1, passado canal de decolado, cidadia saída São João, para o número 1, 3 atividades. Lançando 1-6201, quando possível, prova de venda. Agora chegamos 2 no pós, autorizado Lisa, canal de 2 ou 1. Pós 2 no pós, autorizado Lisa, 6201. Deixa para 2, repete, a gente já tinha 0, 1, 6, autorizado na 1, 6, 7, e aí eu posso estabilizar. Falou, hotel no meu bolso, eu tô falando. Portugal, Rio, autorizada pela Ligóia, que está aqui sentado pela área da frente. Eu posso usar o destino, está em ideia. Passando Delta, passando de Salva, passando de Salva, passando de Salva, passando de Salvador. Eu posso no ideal de Lisboa, da Costa, passando de Salva. Boa tarde, vou começar. Console 49, 4206. 3797, aguarde a autoridade de decolagem. Azul 4206, passa o 1200, saída Cocajú. Azul 4206, contato com a base de decolagem, fazia saída fixa, saída do 3500. 4350, 4206. Ele bateu de estacionamento, posto no lugar de... left land around 10, wind 110 degrees, 08 knots. First one, the 10, copy doing that, port sound, 0-2-3. 24 via lógica, frequência de Leocorte. autorizado 57, Zé Alto 1, 40 graus, 09 nós, 70 pipas na curta, final da 7. Gente das pipas, autorizado Pouso na Roma 7, Delta da Paz. Passagem 15F, Tango 6-7. Tango 6-7. Thank you.